Tá louco, é tanta loucura, os mano natura, própria postura e cai, que é pouco, sou com suas putas, troco de dia, bala já assusta, vai. Tá louco, é tanta loucura, os mano natura, própria postura e cai, um dia do regime, o outro pra gorjeta. Um dia no resort, o outro na sarjeta. Quem respeita? Sinceridade alheia. Rio vem do cacete e planeta. Disseram que brasileiro é batido e buceta. Polêmico, rimo sobre teta. Tenta treta. Penso um pouco sobre como ter lidado com o absurdo que acontece na sua letra. Vale o empenho do departamento. Li todas as mentes sem medicamento. Paraliso o tempo, revi meu momento. Não escolhi tá dentro, mas cê dá que só tá sendo tenso. Lembro meu patrimônio, em parte o sonho é só engate, ponho mais que eu tenho mais, filha. Nem brincar com feromônio, nem falar pra botar pilha. No estúdio não é 0800, gravando-se a porra do censo. Cidade do crime é a capital, corre é imenso e tal. Corre se protege do temporal, chora mesmo, olho aberto, sabe a vida é mortal. Sem segura, dinastia decidido, eu aval. Fã no escuro, sente azia moral, sangraria normal. Sua sentença chegará no Natal. Essa rima não é pros vacilão, essa não é pros bico, nem pras peladinha do Instagram flipão. Quem não é visto não é lembrado, então esquece, que nenhuma linha desse rap eles merecem. Essa rima não é pros vacilão, essa não é pros bico, nem pras peladinha do Instagram flipão. Quem não é visto não é lembrado, então esquece, que nenhuma linha desse rap eles merecem, faz a soma dos meses. Minha raiva é mais antiga que linhas do Gênesis. Se maduro às vezes sim, pelo projeto na planta eu fim. Lembro que eu falei aqui, somente atrás, somente espanta. Essa droga fez efeito antes da janta, né? Suco cê fecha, nem Fanta, nem Nutella. Geração bunda mais bela com a geração sujeito homem de teclado e tela. Mais um dia comum, como higiene incomum, com cena aproximada, as peripécias que se quer no meu pé. Tô sem a chefe, é acontecendo a fé, cheque, mate o cheque, vai. Colecionando jeito e sorrisos, hilários, espinar de presidente. Sou seu candidato, se arrebentasse o Temer e chocasse no mato. A moda agora é fácil, diz, sem motivo algum. Vou falar de alguém pra ganhar ibope. Enquanto o povo que trabalha se mata durante o dia, chega a noite pra ganhar rota, choque ou bop. Brasil parou, vi na TV, pô. Morreu o ator da Globo, enquanto a mídia nem aí pro meu povo. Estatística condena e castiga o dobro. Tá louco, é tanta loucura, os mano matura, a própria postura encarrega. É pouco, soco, suas puto, troco o dintinho, a bala já assusta, vai. Tá louco, é tanta loucura, os mano matura, a própria postura encarrega. Vê se é mais ou menos assim. Dedê brinto a teme em vatra, eu cobro em convra la brasa, agualinha é capara almocita. Que escondo os nomai das namido, com si beço que lafa, marinaraca do zão cu. E amiga dró não jamanza u, não xeme com debon chofe trato, simido vai valer tamu. E amiga zimu não é de Itacaçu. Fala pra nós, Gabriel, um brinde à sua liberdade. Nossa área vai voltar ao normal, Rafael já cumpriu metade. E volta que agora é só festa, 5 mil CD com folha de sulfite vendido de mão em mão. Antes de pegar avião, então pega a visão com o som. Primeiro que não foi pela grana, nem por Adidas e Puma. Meus ídolos não ganhavam porra nenhuma. Sandrão Pirituba comemora a vitória, sua primeira caixa d'água. E vocês achando que tá no sofá de pluma. Não tem no fumo, meu veneno constante chora. Agora queda livre, o banho é frio, sem espuma. Será que dá pra me buscar, amor? Faltou do gás, vem de bomba. Olha quanta mina gata, deixando minha mina brava, bêbada de pina colada. Paga toda entrada, comanda a luta da chapa. Quando eu comecei, quase nenhuma mina colava. Hoje o site compartilha nossas treta, mudança do meu comportamento. Eu pago a nota fiscal de cada produto e o prefeito escondendo o apartamento. Toda essa revolta entre a gente era pra ser contra o governo, contra a cultura enlatada, contra a mesmice. Hoje se pergunta por que que o Raikais mudou de levada. Mais que cena da massa peste epidêmica. Ou faz que nem nós trabalha certinho na inovação, ou faz que nem trabalha certinho na polêmica.